já não sei o que fazer pra esquecer essa paixão. Mas é melhor que fique assim. Pra que ficar sofrendo a dois? Hoje eu choro por ti, mas é você que vai chorar depois. Pegue suas roupas que eu vou te deixar. Segue seu caminho, vou seguir o meu. Se já não existe razão pra te amar, só um vazio entre você e eu. Nos teus beijos não existem mais sabor. Já não ouço mais nem me chamar de amor. E me diz quem é você, que eu sei quem sou. Sou Cleito Lima. Tô sofrendo sem você. Não sei.